Xará 62, ficou na autorização. Guarulhos, uma desafiada. Xará 62, ficou autorizado a Guarulhos. 360, vem informe do 16, cola pista 10, saída da EL após a EL Leda, após Leda Bridge. Controle 120-8, responde 5573. Minas já atualizaram, Guarulhos conforme, cruzou 96, área 410, Ael Leda, após Leda, Val Bridge. 208 controle, 5573, outro transponder, Oxana 63, confirmado, 6254. Oxana, chama para o flexão. Tá bom, galera. Oxana Hotel, good morning, what's your name? 6251 position, 11, push and start. Come back to taxi, what's your name? Please push and start, call back to taxi.